Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, a física é nossa amiga. Aqui é o Blue Hand e a física me persegue. Te persegue. Aqui é o Caio Gomes e vamos tentar falar de física sem regra de três. Quero ver o Azaghal falar agora de física. Aqui é o Átila e partícula de Deus é o cacete. Se aquilo lá dá massa pras coisas, tinha que chamar caloria. Puta que pariu, olha esse seu biólogo. Pô, aqui é o Rafael e eu não tenho a menor ideia do que falar. Aqui é a Azaghal, eu era muito bom em educação física. Ah, muito bem, nerds, estamos aqui juntos com a galera de ciências do Nerdcast, nosso querido Caio e o Rafael, que são físicos, mas estamos aqui com essa galera para nós desvendarmos a importância da descoberta do bóson de Higgs, Azaghal. Parece nome de seriado. Bóson de Higgs. Season 1, episódio 1. É, parece um sitcom de família. Ah, tá. Bóson de Higgs. Os bóson de Higgs. Tá ótimo. Muito bem, vamos para o TV. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas do Gás. Vamos. E Azaghal, queremos dar um recado em nome do nosso querido PC. Nosso querido Paulo Coelho, mago dos memes. Paulo Coelho está lançando um novo livro. Olha aí, no Brasil e no mundo. Manuscrito encontrado em Acre. O nome já me chamou a atenção. Não é interessante? Que é um manuscrito, né? Encontrado em Acre. Se o manuscrito foi encontrado, significa que ele estava perdido. Ou escondido. E isso já é interessante. Sim, verdade. Acre é um nome interessante. Sim, é um bom nome, com dois seis, inclusive. Não, e olha que legal, a premissa, eu achei bem interessante a premissa do livro, né, o plot. Aham. Quais são os valores que restam depois que tudo foi destruído? Então, mas calma, você tem que explicar outro contexto. Outro? Mas eu tô explicando primeiro esse. Porque o livro, ele relata o seguinte. A gente já falou desse assunto na Esquerda de Cruzadas. Você sabe que se em 1099 teve a invasão de Jerusalém pelos cruzados, certo? Certo. E a história é que um grego chamado Copta... juntou a galera, e, tipo assim, eles sabiam que iam ser invadidos, e sabe, tudo vai ser destruído, né, sabe, todo mundo vai morrer, sei lá o que vai acontecer, seja o que Deus quiser. Então, em vez de ficar desesperado, ele reuniu a galera e iniciou uma reflexão sobre tudo, a vida, o universo e tudo mais. Olha só. Entendeu? Eu achei, aí entra o seu contexto. Quais são os valores que restam depois que tudo foi destruído? É isso aí. Porque a gente já viu filmes como, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, mostrando que não restam muitos valores. Né? Mas, cara, esse aqui é um livro sobre a era da escrotidão. É, porque é pra aquelas pessoas naquela época. É o fim. É o fim, exatamente. Olha que interessante, cara. Não é? Então, mas eu tenho uma dúvida. Ah. Diz que esse livro é uma transcrição desse manuscrito que foi encontrado em Acre em 1974 por um arqueólogo inglês que ninguém nunca deu muita bola e que agora eu achei que era ficção. Então, mas isso é ficção? Tipo assim, isso faz parte da história ficcional do livro, se ele é uma ficção ou não? Ou é verdade mesmo? A gente tem uma vantagem sobre os demais, é que a gente pode perguntar pro Paulo Coelho. Exatamente, acho que a gente tem que perguntar pra ele. Ele vai estar com ele em Berlim, porque ele também vai estar na Campus Party. Aham. Uhum. Então, o livro vai comigo na mochila pra ler no avião. E a gente, quando chegar lá, pergunta se é baseado em fatos reais ou não. Exatamente. Porque lembra do Cavalo de Troia? Sim, claro. O JJ, ele fala que é verdade. Sim, sim. Ele morre dizendo que é verdade a viagem no tempo lá. E então, aí, é no mesmo esquema ou não é? Puta, agora eu vou perguntar pro homem. Então, cara, garanto o seu manuscrito encontrado em Acre. Paulo Coelho. Olha aí, isso aí. Mais uma dica agora do Shop Fácil. Uma dica você pode entender que isso é uma publicidade. Mas é uma dica. Mas é uma dica porque é interessante, olha só. Calma, o shopfacil.com.br é um site de oferta. É pra você encontrar as melhores ofertas da internet. Aí eles lançaram a página no Facebook. É engraçado quando as pessoas falam da internet. Pra mim só tem internet. Você vai procurar oferta na rua? Hoje em dia? Não. 2012. O catálogo no jornal. É um site pra encontrar melhores ofertas e ponto final. Exato, é isso aí. E aí eles lançaram a página do Facebook. Certo. facebook.com/shopfacil, beleza? E aí eles lançaram agora um aplicativo do Shopfacil no Facebook. E isso é muito interessante. É aqui que vem a dica. A dica é... A dica que eu falei. Isso antes foi publicidade. Agora é a dica. Que também é publicidade. Mas é uma dica boa. Eles têm vários produtos com meta de likes, de curtir. Tal, né? Produto, tantos likes. Então, se você der, se você cumprir a meta de curtir likes do produto... Você e as outras pessoas. Isso. Aí ele ganha, entra uma super promoção em cima dele. Entendeu? Preço irresistível. Ele desce, exato. E aí vem a oferta de eles... inauguração da parada. Exato. Eles vão colocar lá um iPhone 4S Azaghal. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Que custa, originalmente, R$2.049, ok? Certo. Pelo preço deles aqui. Se bater a meta de likes... Ok. Cai pra R$1.543. Olha aí. Olha aí, um descontão. Mas é um pouco mais de R$500 de desconto. É um puta desconto. Não é um puta desconto? Vão ser 100 iPhones 4S à venda por esse preço se bater a meta de likes, certo? Então, você tem que ir lá, dar seu like... Isso. E botar pilha pra que as outras pessoas também deem like. A ideia é essa. É, né? Exatamente. E aí o preço cai e você compra um dos 100. Fica desesperado lá dando F5 até aí pra comprar. Exato. Excelente. Tem link aí no post. É, lembrando que o Shopfácil... E se você ficar assustado, Shopfácil, não. Calma, Shopfácil é um portal da Scopus, que é um braço do nosso querido senhor Bradesco. É, senhor Bradesco. Então entra aí no post, tem link para o Facebook, tem o link para o aplicativo direto, tem o link para o Shopfácil também, tem link para tudo. Isso, você vai lá e compre seu iPhone 4S. Exato. Mas dá o like primeiro. É, tem que dar o like, aí você vai comprar com desconto. Senão você não vai comprar. Você pode comprar a qualquer momento, mas com desconto é só. F5. No Shopfácil. E Azaghal, novidade da Nessa! Novidadaças! Vocês acreditam que tem mais uma camisa Keep Calm no nosso repertório? Sim, agora é a vez da... Keep Calm and Protect Blue Hand, Azaghal! A parada não é só uma camisa. Exato. Ela é um manifesto. Exatamente. Ela é um manual ambulante. Tinha muita gente pedindo camisas, fazendo até camisas semelhantes, postando na Skynerd, mas a gente já tá aqui com a lista de Keep Calm até o final do ano. É, a gente tem, na verdade, Keep Calm até 2014, cara. Exato. Mas então tá aí, você que pediu, você que queria, então mas aí. Vai lá na Nessort, tem baralho Nerdcast, tem Branca dos Mortos, tem Keep Calm. As canecas voltaram. Canecas de volta. Senhora Jovem Nerd mandou avisar que tem caneca pra todo mundo. Exatamente. Os estoques estão abarrotados. Enche o seu carrinho nerd lá na Nessort.com.br. E se você não quiser ouvir relatório do último Nerdcast, você pode falar para... 18 minutos e 22 segundos. Muito bem, Azaghal. Slave Robot está de férias. Sim. Carlos Voltor está substituindo o Slave Robot. Voltor Roboto. Fazendo um ótimo trabalho. Mas ele manda aqui o relatório. Sim. Muitas pessoas gostaram do nosso último Nerdcast. Muitos e-mails, hein? Muitos e-mails, é verdade. É, tem links aqui, vários nerds mandando links. É, sim, não relacionado ao Nerdcast, mas relacionado aos livros da Nerd Store, da Nerd Books. Saiu uma matéria no G1 sobre a bienal do livro e quais são os livros preferidos dos internautas, e a gente saiu lá com... Quer dizer, a gente não, né? Outra coisa que eu acho legal é o termo internauta. Internauta. Vocês consideram internauta? É, todo mundo... É, exato, né? Existe alguma coisa sem ser internet? Exato. Todos são internautas. Que mais? Agora, achei bem legal, assim, né? Os nerds mandaram tanto o Branca dos Mortos quanto o Protocolo Blue Hands, né? Uhum. E isso é algo que você deve fazer, nerd, internauta ou não. Sim. Você tem que espalhar. Isso. E evangelizar as pessoas. Exatamente. Muito obrigado pra quem mandou lá pro G1, cara. Exatamente, é, exatamente. Encontro os Skynerd, Azaghal. Carlos Veríssimo mandou aqui as fotos do Encontro Skynerd Rio de Janeiro, finalmente. Fotos na Skynerd. Isso. Eu acho que teve um mal entendido semana passada, com pessoas achando que a gente não estava querendo divulgar e estava fazendo, sei lá, estava assim, não querendo divulgar Encontros Skynerds, ou porque a gente deixou de falar de algum específico, ou porque a gente não botou o link pra ver fotos no Facebook. Galera, imagina se a gente não tem interesse em divulgar Encontros Skynerds. onde está o sentido disso? E aí o que acontece? Às vezes não chega até nós o encontro SkyNerd que o cara tá querendo divulgar, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem milhares de seguidores no Twitter e nem sempre dá pra às ver tudo. Às vezes o cara manda por Twitter, às vezes o cara marca a gente na SkyNerd, mas a gente é marcado por muita gente, então não tem como, sabe, ter certeza que a gente vai receber. Às vezes o Carlos Voltor, que tá substituindo o Slave Roboto... Carlos Voltor Roboto. Carlos Voltor Roboto. Não, Carlos Voltor Roboto é meio esquisito, parece que é de Asimov. É Voltor Roboto. Ah, Voltor. Às vezes é o Voltor Roboto que não está acostumado a fazer esse trabalho de seleção, pode por acaso ter passado. Então, interpretem tudo, porque tudo é possível. A única coisa que não é possível acontecer é falta de interesse nosso de divulgar os encontros SkyNerd. Então, por exemplo, mande assim, divulgação, encontro SkyNerd, tudo em caixa alta no subject, quando você mandar e-mail para o nerdcast@jovenerd.com.br, pra galera encontrar mais facilmente e colocar aqui pra gente falar, certo? Certo. Vários links sobre Marte, sobre Curiosity. O Rodrigo Vicente mandou um link muito legal do tamanho do universo. Isso, o universo em escala. Você vai ver o out. Voltor Roboto disse que demorou 20 minutos pra ver tudo. Caraca, parabéns. Eu vi em 20 segundos. Ah, você deu um mega. É irado, é irado. Você vai pro mínimo e depois vai saindo assim. É, maneiro, é muito maneiro. Clica aí pra vocês verem. Mas é legal porque você pode ir vendo, saindo, entrando, né, das coisas, mas você pode clicar nelas e ler informações. É muito maneiro, muito maneiro. Vídeos enviados, Symphony of Science. É, como nós encontramos centenas de planetas como a Terra. Também tem vídeo sobre a Opportunity e a Spirit. Várias pessoas que decidiram fazer uma edição de vídeo em cima do áudio do Guilherme Briggs lendo o texto do Carl Sagan. Muito bom. Até o Guilherme Briggs mesmo fez um vídeo que também está lá no post do último Nerdcast. Tem um link aí para vocês verem e darem votarem quem fez a melhor... Quem fez a melhor edição. Exato. Artes dos fãs, Denis Oliveira manda uma caricatura do Lovecraft. Everton manda Walking Nerd. Walking Nerd, muito Walking maneiro. Nerd fofinhos, eu diria. Sandro Orro manda: o sucesso do protocolo Blue Hand foi tão grande que agora, infelizmente, ele não serve de mais nada. Alan Betelli manda protocolo Head Hand. Olha aí. Caco de Paula manda Azaghal Escudo de Carvalho. Excelente. E Ablon, a pena do renegado. Olha aí que beleza. E Felipe L. Bendi manda: onde está Slave Roboto? Olha aí. É, olha aí, muito bom. Tirou férias em Marte. Além disso, Gabriel Infante manda Nerd Power Rises. Muito bom. E Luiz Gustavo Batistone Dávila Class, caraca, meu irmão. Muito bom. Manda arte dele para The Dark Knight Rises. Muito bom, muito bom. Continue tudo mandando sempre suas artes lá na SkyNerd e aqui no e-mail do Nerdcast. Primeiro e-mail, Carlos Augusto Roriz, engenheiro civil, 22 anos, Brasília, Distrito Federal. À luz do tema debatido no último podcast, gostaria de compartilhar um material complementar com vocês. Primeiramente, trata-se de um projeto chamado The Sagan Series, que remixa o material do audiobook O Pálido Ponto Azul, escrito e narrado por Carl Sagan, em uma série de vídeos que, em 9 partes, ilustram com belas imagens uma compilação dos momentos mais marcantes das poéticas reflexões levantadas por Sagan sobre a humanidade e sua existência no cosmos. O material, inclusive, foi tão bem recebido que o editor do projeto foi convidado a compartilhá-lo em uma palestra do TEDx de Vancouver. Olha aí. Ambos os vídeos podem ser vistos aí no post, tem um link. Muito maneiro. Animal. Outro adendo que gostaria de fazer seria comentar sobre um nome que senti falta ser citado no podcast. Neil deGrasse Tyson, chamado por muitos de Carl Sagan da atual geração. Esse homem é provavelmente um dos maiores evangelistas da literacia científica da atualidade e um dos maiores defensores da exploração espacial em tempos de restrições orçamentárias. Ele é astrofísico, diretor do planetário Hayden do Museu de História Natural de Manhattan. Seu enorme carisma lhe rendeu grande espaço na mídia e atenção do público geral, sendo mais notadamente reconhecido como apresentador do programa Nova, Science Now do canal PBS, e infamemente como bode expiatório do rebaixamento de Plutão da categoria de planeta, que inclusive rendeu uma piada com sua participação especial na série The Big Bang Theory. Tem links no post sobre algumas das participações deles gravadas em vídeo mais marcantes, incluindo a série chamada We Stop Dreaming, que, inspirada na mencionada The Second Series, traz seu discurso em defesa do programa espacial da NASA. Clique aí pra você ver. É, eu não conhecia o Neil. Ah, você tava reclamando que não tinha ninguém também, e, né? E aí é bom, temos bastiões da atualidade, né? Já que Sagan não está mais aqui entre nós. Eu vou clicar aqui e ver tudo, cara. Muito bom. Jim Dopango, 34 anos, advogado de Brasília. Conto brevemente como decifrei o inteligente código por trás do pseudônimo adotado pelo autor do mais novo sucesso da Nerdbook. Abufobia é anagrama de Fábio Abu. Não, ok. É todo mundo. Já sabia. Já sabe. É. Até aí, todo mundo... A parte mais difícil do código revela o toque de genialidade na escolha do nome. Olha aí. Isso porque Abu quer dizer pai em árabe. Olha. Lembre-se que quando o profeta Maomé teve um filho, mudou seu nome para Abu al-Kazim, ou seja, pai de Kazim. Por outro lado, fobia vem do grego phobos, que quer dizer medo, o receio patológico recorrente. Por essa digressão, desconsiderando um Y perdido, ou tomando como um adorno, abufobia significa o pai do medo. Olha aí. O nome ideal para um autor maldito de contos macabros dos infernos. Aliás, quando postei minha teoria na Skynerd, o próprio Fábio Abu confirmou e me parabenizou nos comentários. Olha aí, ele botou o link aí pra você ver. Caraca, tá? O pai do medo. Oh, pai do medo. Esses nerds, eles... Nada escapa, os nerds. Nada escapa mesmo. Rafael Alves Frasson, 20 anos, Vila Velha, Espírito Santo, estudante de Física no Instituto Federal do Espírito Santo. Não queria dizer nunca tal coisa, mas nosso querido Blue Hand disse uma canelada ao falar sobre que o telescópio Hubble se locomove utilizando propulsão a jato. Mas isso está completamente errado, ele diz aqui. Primeiro que a fumaça da propulsão deixaria o Hubble completamente cego. Por isso, para direcionar o telescópio, são usadas três rodas. Quando elas giram, acionadas por um motor elétrico, um em cada eixo, a lei da física da ação e reação entra em cena, fazendo o Hubble rodar para um lado. Olha só! Além disso, seis giroscópios detectam o movimento do telescópio em volta da Terra e enviam as informações para o computador central, que faz girar o aparelho, mantendo o fixo em relação ao nosso planeta. De qualquer forma, muito obrigado por divertir minha semana. Tá vendo? Ele deu uma pequena corrigida. Foi boa. Tá ótimo. Márcio Versutti, 30 anos, engenheiro, Sumaré, São Paulo. O último episódio foi muito interessante, né? Diz ele aqui. Coitado, cara. Gostei da maneira com que foi tratado o tema, né? Nossa, sacanagem. Enfim, parabéns, né? Se tem algo que me incomodou durante o episódio, né? Que não sei bem o que é, né? Não, toda vez não. Que ouço episódio, não, né? Não. Tem alguma coisa, né, que me deixa um pouco incomodado, né? Não, gente. Ainda não descobri o que é, né? Mas assim que eu descobrir, né, eu escrevo novamente, né? Isso é sacanagem. Não sei porquê, mas depois de ouvir o episódio, né, fiquei lembrando dos cavaleiros que dizem, né, não, ni. Não, isso é sacanagem, cara. Ai, meu Deus. Pô, gente, todo mundo tem vício de linguagem, cara. Ah, cara, deixa. Ele tem noção, ele falou depois pra mim, caraca, eu falei muito né. Então, é bom que ele aprende a se policiar, né? Não. Mas todo mundo tem vício, a gente fala caraca, cara. Esse é o nosso, caraca, cara, toda hora. Muito bem, senhores. Eu acho que o maior desafio nosso neste Nerdcast é nos manter na pauta. Na verdade, o maior desafio é me manter acordado. Por quê, cara? Eu já vi várias entrevistas na imprensa convencional, na televisão e tal, com físicos explicando o bóson de Higgs depois do anúncio e tal. E ninguém, cara, consegue se manter no assunto, cara. Eu acho que os jornalistas ficam tão empolgados que estão com um físico ali falando sobre tantas coisas interessantes que eles vão longe, cara. E eles fogem do assunto fora. Eu vi um jornalista perguntar pro Marcelo Gleiser se ele acreditava em alienígenas, cara. E a gente tava lá pra falar do bóson de Higgs, cara. Os caras... Pô, cara, tem tudo a ver. Física subatômica, alienígena. É tudo parecido, pô. Ou física ou alienígena em questão também. Cara, entendeu? Assim, então a gente tem que realmente não não cair nessa armadilha e a gente tem que falar sobre isso. E, obviamente, para falar sobre o bóson de Higgs, que não é a partícula de Deus, não é a descoberta física de Deus. Acho que a gente pode começar falando sobre isso, né, cara? Porque ele foi apelidado de partícula de Deus e já tem muita gente falando assim: ah, gastaram bilhões de dólares para descobrir a partícula de Deus e vocês descobrem Deus aqui, sabe? Conosco. O cara é bom, sabe vender o peixe dele, ué. Não falaram, pelo menos, que o bóson de Higgs foi descoberto num buraco embaixo da Terra, como eu ouvi outro dia em um certo canal. O buraco. Os físicos gastaram bilhões pra cavar um buraco debaixo da Terra pra achar algo que eles não sabem o que é. Eles acharam o bóson de Higgs na pilha de carvão, né? É difícil cavar, pô. É caro. Então, na verdade, essa questão da partícula de Deus, o que aconteceu foi que um físico chamado Leon Lederman, ele publicou um livro chamado The God Particle, e na verdade era uma brincadeira que ele queria fazer, porque como era uma partícula tremendamente difícil de achar, ele queria chamar de The Goddamn Particle. E os editores não gostaram da ideia e resolveram reduzir para The God Particle, e assim ficou. A ideia era que ia vender muito mais, né? E foi fato. O título chama muita atenção, né? Nossa, foi de maldita partícula para partícula de Deus. É, exatamente. Isso chama-se um bom departamento de marketing, cara. E aí, quer dizer, o apelido pegou e as pessoas passaram a chamar de a partícula de Deus e começou uma onda de mal interpretação deste termo. É, e ela não tem nada a ver com Deus. Na verdade, em nenhum momento a ideia passou perto disso. Realmente foi a maior publicidade que a física recebeu na história e veio de um erro de um editor mal intencionado, digamos assim. É, né? É, na verdade, ele tá certo. Ele tem que vender livro, né, cara? Ele não tem que descobrir porra nenhuma. Pois é. Ele fez o serviço dele, foi que os outros negros resolveram viajar no serviço dele. É a tática da Newsweek. Será que a evolução está falha? Será que a evolução não funciona? Aí você abre a reportagem, a primeira resposta é: ela funciona. Mas já vendeu. você já abriu a primeira parte, você comprou a revista, já fez o serviço deles. Oh, que excelente. E por que chama bóson de Higgs? Peraí, a gente pode partir direto pro bóson ou a gente tem que fazer todo um assoreamento aqui no terreno? É bom pra gente falar que diabo é um bóson, né? Os bóson de Higgs, não parece? A Zagal tá com a sitcom na cabeça. Eu tô com a sitcom, cara. O Higgs é mais fácil. Meio Cosby, Bill Cosby. Por que é o Higgs e depois o que é o bóson? Tá bom. Então a gente pode começar falando do Higgs, que é mais fácil. O Peter Higgs, ele é um físico britânico. Nasceu em 29, e ele foi o cara que nos anos 60 propôs a existência de uma determinada partícula que ia dar a massa para as outras partículas que a gente conhecia. Então, como ele foi o cara que propôs essa partícula, ela ficou conhecida com o nome dele. O que, na verdade, é um erro histórico, ou não um erro, mas uma sacanagem histórica, porque ele não foi o único a propor isso. Tem mais 8 caras que propuseram um modelo semelhante, e eles ficaram perdidos na história pela descoberta. Só ele ganhou o nome. Mas sabe o que eu tava pensando outro dia? Que esse negócio de dar nome pras descobertas é uma parada meio caída, né? Por quê? Porque, porra, por exemplo, Alzheimer. Uh-huh. É esse nome pelo nome do cara que descobriu a doença, né? Que constatou ela, não descobriu que ela já tava lá. Sim. Mas que caído você ser. A sua família passar a ser conhecida por uma doença terrível. Pois é, caído. Antes disso, que é uma doença venérea. É. Coitada da família gonorreia, né, cara? Mas, cara, você tem que dar algum nome. Antigamente, neguinho dava um nome que o cara que descobriu inventava. Aí eles passaram a botar o nome do cara. O problema é que algum nome tem que ser dado pro negócio, né? Mas e o bóson? O que é o bóson? Quando na física, a gente tem dois tipos de partículas elementares. Ah, então peraí. Bóson é um termo estritamente da física. É um termo estritamente da física de altas energias. Não é o nome de uma pessoa, nem uma família? Não, é o nome de uma pessoa. Olha aí. Senhor Bóson. É o nome também do físico que propôs a existência desse tipo de partículas que a gente chama de bóson. Então é um nome que você tem dois nomes consequentes aí, bóson e Higgs. A gente vai ter que entrar em detalhes muito técnicos pra gente explicar o bóson. É melhor a gente dar um freio e ir um pouco mais atrás? Eu preferia que a gente desse uma voltinha um pouquinho atrás pra gente poder falar um pouquinho que bagunça é essa que a gente tá falando. E daí depois a gente chega lá, que senão vai ficar uma coisa meio... Certo. Etérea, ficar... não só pros ouvintes, mas pra vocês também, que vão ficar dormindo. O Azaghal já tá dormindo aí. Gente... Não, tô acordando ainda. Não, por enquanto ele tá atento. Tô ativo. Mas a gente está falando de que área da física quando a gente fala sobre esse assunto? A gente está falando de física de altas energias, mais especificamente física de partículas. Tem alguma coisa a ver com viagem no tempo? Não. Infelizmente não. Mas então, física de altas energias estuda o quê? A física de altas energias, ela quer estudar tudo aquilo que se passa em altas energias, quer dizer... Altas energias é o quê? Energias que são muito maiores que essas que a gente está no dia a dia. Então, quando uma partícula está acelerada a velocidades próximas à velocidade da luz, ou quando campos gravitacionais que são grandes o suficiente para você ter buracos negros, qualquer coisa que seja altamente energético cai no campo da física de altas energias. O legal tá perdendo a piada aí. Podia ser um filme da Sessão da Tarde. Eu não vou perder. Essa turma de partículas de altas energias... vai entrar em grandes confusões. Em física existe uma correlação entre em que energia você está, um processo está acontecendo e em que escala de comprimento ele acontece também. Então, quando você fala em altas energias, na verdade isso é a mesma coisa de dizer que você está olhando um processo numa escala de comprimento muito pequena. Então você tem, por exemplo, energias associadas ao tamanho de um átomo, energias associadas ao tamanho de um núcleo atômico, e se você vai diminuindo cada vez mais o comprimento, então você vai chegando na região que os físicos costumam chamar de altas energias, que quer dizer, eu estou olhando coisas muito, muito pequenas e muito, muito energéticas. Ah, pequenas, não grandes? Pequenas. Por isso que você precisa daquele trambolho, daquele acelerador? É, na verdade o trambolho do acelerador é para conseguir gerar essa energia tão grande. Mas quando você olha em energia na escala do que o LHC está gerando, você está olhando processos que acontecem em comprimentos ali menor do que o núcleo atômico. Então o LHC ele é tipo um microscópio gigante. Ele é um super microscópio, isso, exatamente. Só que é diferente, né? Ele é um microscópio, mas que você tem que primeiro causar um impacto, né, de duas partículas para você poder analisar o que sobra, né? Mas quando você olha no microscópio, você não joga a luz que bate na sua amostra e volta para você enxergar? Uhum. Mais ou menos por alto, essa é a ideia que a gente tá falando. Entendi. Só que em vez de você jogar a luz, como a escala é muito pequena, você tem que jogar duas partículas, uma de encontro à outra, que daí sim a gente vai enxergar um monte de coisa saindo ali. Olha aí! Não precisa necessariamente ter esse esforço todo pra enxergar um monte de coisa. Não, mas olha só, eu vi uma explicação interessante, super leiga, do Marcelo Gleiser sobre o que o acelerador de partículas faz. Não existe só o LHC, tem muita. Ele ficou famosão agora no mundo, mas existem vários ao redor do mundo, né? O LHC é o maior. Isso. É, ele falou assim, imagina você quer estudar o que tem dentro de uma laranja, do que ela é feita, e você não pode cortar a laranja, né? Você não pode pegar uma faca e cortar. Você tem que arranjar alguma forma de desmembrar aquela laranja. E você não pode pegar seus dedos da fé, porque ele tá comparando a laranja a uma partícula de um átomo, né? Uma coisa, teoricamente, você achava que era indivisível, ou então de um próprio átomo, né? E aí ele falou, se você uma forma de você abrir a laranja sem cortá-la, seria você atirar ela contra uma parede. Tipo, quanto mais força você aplicar, você consegue explodir mais a laranja. Se você botar a laranja num canhão e mandar ela numa parede, ela vai se partir em milhões de pedacinhos e tal, e você vai poder, olha só o que tem dentro da laranja e tal, e basicamente... Você pode fazer isso com frango também. Mythbusters já fizeram com frango. Mythbusters fizeram. Exatamente. Aí o episódio de Mythbusters, pois é. Em termos leigos, é basicamente isso que o acelerador de partículas faz. Ele pega uma partícula, duas, né, acelera elas a quase a velocidade da luz e faz elas se chocarem uma contra as outras, e você vê o que sobrou dessa porrada que você fez. É, tá certo esse conceito? É, então, eu acho que é basicamente isso mesmo. Quando você joga uma partícula na outra, você tem como resultado uma série de reações que vão gerar outras partículas, que vão produzir uma série de outras partículas, e que você observa é a ação dessas partículas nos detetores, e aí você tem ideia do que aconteceu no processo de colisão. E aí você entende melhor sobre a natureza daqueles objetos que você colidiu. Exatamente, viu? Então, pra quem não sabia, o LHC lá no CERN não é uma máquina de buraco negro, como todo mundo tem. Não, é. Essa história do buraco negro é engraçado porque todos os aceleradores que foram lançados nos últimos 30, 40 anos, sempre a história do buraco negro que vai destruir o mundo volta. Então... Com certeza. Mas você tem pensado do lado do cara fatalista, de quer inventar uma desculpa pra ser contra, é uma desculpa boa. Imagina, você vai explodir, fazer um buraco negro, sempre é uma pena maneira. Mas não existe nenhuma possibilidade, nenhuma, de a parada criar um mini buraco negro. Eu te falo que não tem, porque assim... Nenhuma. Não é tipo, puta, tinha essa possibilidade, mas ninguém esperava por ela. Mas é isso que é. A parada, se o cara falar assim, ok, tem 0,00001% de destruir a Terra num buraco negro. Aí você fala assim, viu? Ah, então tem uma chance. Tem, mas tem. E não é uma chance de acabar com o continente. É a chance de destruir a Terra. Não, então, é que assim, todo dia, no alto da atmosfera, existem colisões de partículas que vêm do universo, geradas pelo Sol, por estrelas distantes, que batem no alto da atmosfera e geram uma porrada de partículas que saem descendo e a gente detecta aqui embaixo. Uhum. Isso ocorre todos os dias. E essas porradas que eles dão lá em cima são muito mais energéticas do que as que a gente gera no LHC. Então imagina, isso ocorre todos os dias, há uma caralhada de anos, e até hoje a Terra não foi destruída. Então a gente tem uma certa impressão que a gente está seguro ali no LHC. Mas existe. Mas a possibilidade existe. Então, olha, tem uma certa teoria que, se ela estiver correta, pode ser que o LHC gere micro buracos negros. Essa é uma das possibilidades, mas não existe a menor possibilidade desse buraco negro destruir a Terra, porque ele vai ser tão pequeno que ele vai evaporar em menos tempo do que leva para o detector do LHC funcionar, entendeu? Então, ele mal vai ser detectado quanto mais destruir a Terra. Como é que um buraco negro evapora? É, olha aí. Se o cara que é biólogo tem essa dúvida... O buraco negro emite radiação, apesar de parecer um contrassenso. Isso, o buraco negro emite radiação e com isso ele pode perder massa. E se ele é muito minúsculo, ele emite radiação com mais uma taxa maior. Então ele evapora mais rápido. Então essa radiação que ele emite é um buraco negro evaporar. Ó, oh, tá vendo? É assim, o buraco negro evapora. Ok, peraí. A gente quase saiu da pauta. Não, ainda tá falando. Já tava de... girando no LHC. Tá na instalação científica ainda, tá valendo. Tá valendo. O que eu sei do assunto? Existem modelos, propostas de como o universo funciona, certo? E um desses modelos é o modelo padrão. O que é o modelo padrão? Eu sei que o bóson de Higgs tem a ver com o modelo padrão. Então, o que é o modelo padrão? Então, vamos voltar um pouco pro início do século passado, só pra gente poder chegar lá rapidinho. Uhum. Todo mundo já estudou na escola que eles começaram a desenvolver, tentar explicar como a matéria funcionava. Então, existiram modelos para os átomos, modelos para o que era um núcleo atômico, que era um elétron. Uhum. Então, a gente começou com isso a desenvolver o quê? Modelos de como a matéria era feita. Então, no início do século, existiram algumas novas teorias, que é onde a gente percebeu, e a partir de experimentos também, que a gente começou a descobrir novas partículas. A gente descobriu o elétron, depois a gente descobriu o próton, o nêutron. Antes, a menor partícula da matéria que a gente conhecia era o átomo. A gente falou assim, o átomo é a menor partícula e ele é indivisível. Isso. E aí a gente descobre, peraí, o átomo não é a menor partícula, não. Existem outras partículas. O átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Isso. E aí você acha, pensar assim, ó, um próton e um nêutron, beleza, são partículas indivisíveis. Aí, pelo menos foi assim que aprendi na escola. Mas aí você fez assim, não, o próton e os nêutrons, eles são feitos de outras partículas, os quarks. Certo? Nessa época, não ainda. Nessa época, eles começaram a descobrir, então, que existiam os pions, os muons, uma porrada de partículas novas, e que era um monte de partículas, e todas elas a gente achava que eram partículas elementares. Certo. Chegou um momento que existiam centenas de partículas novas, e que eram todas elementares, e a gente não conseguia entender isso aí. Era uma zona nessa época. As pessoas tentavam montar modelos gigantes para poder explicar como aquele caralhada de partículas funcionava, e ninguém conseguia entender exatamente como é que era. Então agora, com respeito ao Átila, muita gente na época começou a falar que a física tava virando botânica. Coleção de selo. Então, como essa situação estava se tornando já inaceitável do ponto de vista teórico, era realmente, a gente não conseguia entender como é que o universo podia ser composto por tantas partes elementares, começou a ser proposto. Isso já nos anos 70, começou na verdade antes, né? Um pouquinho antes, mas foi terminado nos anos 70, a se propor um novo modelo, onde todas essas partículas que a gente descobriu iam ser compostas de poucas partículas base, que são as partículas elementares. Então tem mais elementares do que essas todas. Essas outras foram formadas a partir de poucas partículas básicas. Certo. Que é esse modelo que eu chamo de modelo padrão. Mas isso era plenamente teórico ou embasado em descobertas empíricas? Tem uma mistura das duas coisas. Na época em que o modelo padrão foi desenvolvido, obviamente ele não tinha um suporte experimental pleno. Uhum. Mas ele certamente era baseado em certas observações experimentais, né? Não é um negócio tirado totalmente do chapéu. Certo. Mas certamente ele não tinha suporte experimental pleno. Levou anos... Quer dizer, na verdade, a última pedra do edifício foi no dia 4 de julho desse ano, quando o bóson de Higgs foi finalmente anunciada a detecção dele. Então, porque o modelo padrão é simplesmente uma forma de organizar as peças fundamentais do universo, é isso? Isso. Eles resolveram, então, eles propuseram um modelo a partir de certas observações que eram feitas, que ele ia ser feito da seguinte maneira: a gente ia ter três grandes grupos de famílias, de partículas. Uma delas vão ser os quarks, outra os leptons, e um outro grupo que a gente chama de bósons de gauge. Já chegamos lá. Quase lá. Então, o que que eram? Esses caras que são os quarks, eles são a base do que formam prótons, nêutrons, essas partículas que são as mais massivas no núcleo, entre outras coisas. Os leptons, eles são elétrons, neutrinos, que são partículas menores. O quark seria a partícula fundamental de um próton ou de um nêutron, certo? Isso. Um próton é formado de três quarks. Certo. O nêutron também é formado de três quarks. E o que que faz um ser diferente do outro? Eles são diferentes, eles têm algumas propriedades que diferenciam eles. Existem seis tipos de quarks diferentes. Aí sim, aí você mistura e você faz coisas diferentes, beleza? Isso. Então tem seis caras, que é o up, o down, o charm, o strange, o top e o bottom. E se você apertar soco forte, você faz Hadouken. Isso. Ok. Uhum. Então são esses seis caras que são os quarks. Toda a matéria que a gente vê no nosso dia a dia é formada só por dois: o up e o down. Certo. Um próton, ele é formado de dois ups e um down. O nêutron é formado de dois downs e um up. E um up, ok. Então, toda a matéria que a gente conhece no dia a dia, ela é formada do quê? Ups, downs e elétrons. De toda a matéria que a gente vê no nosso dia a dia, tá nessa primeira etapa aí. Então, esses caras, a gente, junto com um quarto cara, que é o neutrino do elétron, só um nome que não importa agora, eles formam uma família de caras, porque eles quase sempre aparecem juntos. Certo, beleza. Então, beleza. Eu aprendi na escola que o próton e o nêutron eram indivisível. Isso. Eu aprendi isso na escola. A escola falou essa porra pra mim. E não é verdade. Não é verdade. Então, é verdade, cara. Então, infelizmente, não é verdade isso há 30 e tantos anos. Há 40 e tantos anos. Você vê que o currículo já estava desatualizado lá. O primeiro quark foi descoberto, detectado em laboratório, em 1977. Então já faz aí um pouco mais de 30 anos que a gente sabe que tem alguma coisa ali, que os prótons e os nêutrons não são partículas elementares. Beleza, mas até agora o quark, então, ganhou a medalha da linha de primordial e indivisível. Isso. Até esse momento, ele é o cara que a gente considera primordial e indivisível. O que não significa que daqui a sei lá quantos anos alguém vai achar, ih, cara, eu consegui partir o quark. Exatamente. Não significa isso. Tanto que existem até modelos teóricos que tentam explicar essa bagunça toda de uma porrada de caras com a partir de uma estrutura só, que seria as cordas. As cordas, a teoria das cordas, que é outra, que não tem a ver com o modelo padrão, é outro caminho, certo? Isso, a teoria das cordas, ela é mais básica ainda, ela tenta ser algo que está mais elementar ainda do que o modelo padrão. Certo. O modelo padrão seria uma consequência dela. Mas a gente deixa isso para outro Nerdcast. Exatamente. Se a gente entrar em teoria das cordas agora, fodeu, cara. Então vamos voltar para o modelo padrão. O modelo padrão, ele vai pegar essas partículas fundamentais, que incluem os quarks, ups, downs, left, right, soco forte, start, select, e vai pegar elétrons, que também são fundamentais e indivisíveis até agora, certo? Isso, caras parecidos com elétron, e vai pegar ali mais uma família de caras, que são os caras que transmitem as interações. Então, que bagaça é essa? Como é que um elétron repele outro elétron? Eles têm a mesma carga, eles fogem um do outro. Como é que um elétron sabe que o outro tá ali perto? Existe uma partícula que vai propagar de um elétron pro outro, falando, opa, tô aqui, foge de mim. Ah. Então, todas as forças que a gente tem no universo, a gente acredita que existe uma partícula que vai fazer esse efeito de interagir com as outras. É como se fosse a regra. Isso, isso. Ela dá a regra básica. É o sistema analógico. Ela sai de um falando pros outros, tô aqui, trabalhem de tal maneira. Ou seja, a regra do elétron é repelir outros elétrons. Isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trocar uma partícula com outros caras, que é o fóton, e esse fóton vai informar que tem outro elétron ali, e eles vão fugir um do outro. Certo. Se você tivesse um pósitron, que é um elétron carregado positivamente, a antipartícula dele, sim, a propagação desse fóton ia fazer que eles se aproximassem. Sim. Existem algumas partículas que têm esse papel de propagar forças. Elas não são partículas de matéria, elas são partículas de interação. Certo. Então, isso é aí que eu queria chegar. Porque quando você fala partícula, na cabeça de todo mundo leigo, como eu, você pensa em matéria. Isso. A partícula é a matéria. A matéria é feita de partículas. Mas você está dizendo que existem partículas que não são... Não tem matéria. Matéria. Que não são de matéria, isso. Seria o quê? É energia pura, isso? Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Pra você, o que é matéria? É boa pergunta. O que você fala que é matéria e o que não é matéria? Tá, ou seja, a primeira coisa que a gente pensa em matéria é o que eu posso tocar. Mas você sabe que não é só isso, porque você tem o ar, você não pode tocar o ar, mas ele está lá. Pode. Ah, você balança a mão assim, você sente. Se você estiver num carro a uma velocidade considerável, Tá, você bota a mão pra fora. Você faz aquele aviãozinho, sabe? Faz ondinha. Ondinha com a mão, né? É legal fazer você isso. Você tá surfando, ok, você tá tocando no ar. Não, okay. Tá? Eu quero que alguém diga que não está. Não, e olha, então. Depois que... E tem dia que eu chego no escritório e eu consigo... E eu entro no banheiro e eu quase consigo ver o ar lá também. Então é... Tá, certo, ok. Peraí, na minha concepção, matéria começa, na minha concepção antiga, começava no átomo. Ou seja, o átomo, ele vai definir o que é uma matéria, qual é a composição. Ele vai definir, né, se é ferro, se é ouro, se é oxigênio, se é hidrogênio, etc. Mas você pode dizer que um próton, um nêutron são partículas de matéria também, é isso? Isso, e eles são compostos por uma coisa mais fundamental, que são os quarks. Esse exemplo que você deu é muito bom, porque a gente pode tocar. Por quê? O que acontece quando você tenta tocar em alguma coisa? Você toca, aquela coisa impede que sua mão passe por ela. Isso, uma vez eu li que a única coisa que impede que sua mão passe pela coisa não é a densidade da matéria, e sim os elétrons que se repelem, certo? Isso. Não, a rigor você está certo, sim, na verdade é isso, mas vamos fazer um exemplo, ignorar esse fato, para poder tentar exemplificar de outra maneira. Na escola a gente aprendeu que duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Certo. Inclusive tem um filme do Van Damme que é todo baseado nisso. De viagem no tempo. Quando o cara encosta nele mesmo, o cara, puta, explode o universo ali, cara. E você, já que você botou essa questão em pauta, aconteceria isso mesmo se alguém viajasse no tempo? Peraí. Isso vai fazer. Chegou na viagem no tempo já. Não, Não, tudo bem. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ensinamento de colégio básico. Dois copos? Dois corpos. Dois copos também. É, verdade. Você pode até botar um copo dentro do outro, mas ele não vai ocupar o... Aí não, aí chama Steinheimer. Como é que é? Steinheimer. Por quê? Você bota o copo de cachaça dentro do copo de chope? Dois copos no mesmo espaço. Tá bom, ok. Sabe, muito, o pessoal chama de submarino. Tá. É o nome físico. Certo. Mas vamos lá, beleza. Dois corpos não ocupam... Corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Beleza. Então, esse é um tipo de matéria que se comporta dessa maneira. Eles não podem ocupar o mesmo espaço. Por outro lado, se eu jogo um feixe de luz em cima do outro, eles passam um pelo outro, sem, de certa maneira, interagir. Certo. Então você tem dois comportamentos aí. Um cara que eles não ocupam o mesmo espaço e outros caras que ocupam o mesmo espaço. Isso é uma coisa bizarra, Zagal. Olha aí. A luz, ela não vai interferir na outra luz. Você tá entendendo? Quando a gente liga duas luzes aqui no Nerd Office, elas não explodem. E dependendo da luz, ela cria um novo elemento. O quê? Uma terceira luz. Terceira luz. Se você botar uma luz, sei lá, azul e amarela... Não, e você tá combinando outro tipo sem radiação, cara. Você tá combinando outra coisa. Não, mas vamos lá. Espera aí, eu aprendi que se a luz tá se comportando como onda, ela interfere uma na outra. Vamos lá, ela vai interferir, mas logo depois que ela passa do outro lado, ela deixa de interferir, concorda? Quando você passa um feixe de luz, um vermelho e um azul, um do lado do outro, eles vão formar uma cor diferente no meio, mas depois que eles se cruzam, eles voltam a ser vermelho e azul novamente. É isso aí, é isso aí. Concorda? Concordo. Sim, sim. Não sei, não sei. Claro que é, pô. Mas quando você faz aquele experimento da fresta, que a luz passa pela fresta e ela vai fazendo bandinha, que tem luz e não tem? É, então, daí é... Isso aí é que tá isso... Tá complicando, tá subindo o nível. É, então, ó, Tila, só pra falar, é que... Você lembra na pauta que eu mandei que eu não queria entrar em quântica? É porque, cara, se a gente entrar isso, sai mais nunca mais. Uhum. Vai até o final do programa nessa linha aí. Mas qual era a linha que a gente tava seguindo? Que eu já perdi, cara. Voltando às partículas que a gente consegue tocar ou não. Então, esses caras que a gente consegue tocar na física... É, pegou mal. É, pô, masculino também. Tô te ajudando, só que... O pessoal não perdoa mesmo, cara. Então, esses caras que não passam um pelo outro, que não ocupam o mesmo espaço, é um grupo de caras que na física a gente chama de férmions. Foi descoberto por um cara chamado Enrico Fermi, um italiano, um dos maiores físicos da história. Certo. E tem um outro grupo de caras, que são esses caras que transmitem força, e esses caras, eles podem um ocupar o espaço do outro. Certo. E esses caras a gente chama de bósons. Ah... Então, chegamos em algum lugar. Chegamos nos bósons. Então, os bósons são partículas que elas não... Você pode empilhar uma em cima da outra, que elas não vão, entre aspas, ocupar espaço. Certo. Elas então, não têm espaço, elas não têm volume. Elas não têm massa. Nenhuma dessas partículas tem volume, estritamente falando. Elas são todas pontuais no nosso modelo, no modelo padrão, né? É a questão de você juntar... Imagina que você pegue vários elétrons e tente colocar dentro de uma caixinha. Eles vão começar a ocupar volume... Porque um não pode ficar em cima do outro. Isso. Não pode ficar no mesmo lugar. Eles não podem ficar no mesmo lugar. Isso. Mas se você tentar encher a mesma caixa de fótons, você pode colocar fótons todos no mesmo lugar e eles vão ficar todos ali no mesmo lugar. É mais ou menos essa a ideia. Eu posso pôr quantos fótons for nessa caixinha que ela nunca vai estar cheia porque eles não têm volume ali dentro. Ela nunca vai estar cheia porque eles não. Eles podem se acumular na mesma posição, sem problema. Eles não têm massa, é isso? Eles não, podem ter massa, eles não podem é, ter não massa. É esse o ponto. Podem ter massa, mas eles podem ocupar o mesmo lugar, é isso. Isso, exatamente. Que coisa louca. Muito interessante. Tem partícula que não tem massa? Tem. Tem. O fóton não tem massa. Mas ele é afetado pela gravidade. Certo? Ele é afetado pela gravidade. Porque a gravidade, a gente aprende na escola que a gravidade afeta tudo aquilo que tem massa. Sim. Olha aí, mas... porra da escola, cara. Vou te contar. Cara, mas a física que a gente aprende na escola tá pelo menos uns 10 anos atrasado com a física que de verdade. Uhum. Eu diria uns 150 anos. Mas... Só pra você ter uma ideia, Lurendi, quando você termina a graduação de física, você tá estudando 1900. Nossa, que bonito. Ah, 1920, vai. 1920. Dá uns 20 anos aí. Bonito, bonito. Você pensa, você tá no pré-escolar ainda da porra. Da... Isso, isso. Basicamente isso. Nisso aí eu invejo os biólogos, que os caras conseguem chegar muito mais perto do conhecimento atual no final da graduação. A gente termina a graduação e a gente consegue, talvez, ter ideia da nota de rodapé que os professores estão falando. Ah, então você que tá no primeiro período de física, aí um estímulo muito bom pra você. Você vai ter que estudar mais uns 15 anos depois da graduação pra aprender alguma coisa séria. Chegamos nos bósons, certo? E a gente tava definindo que partículas não necessariamente são matéria. É isso. Tem partículas que são matéria e outras que não são. É, a rigor, a gente chama todas elas de matéria. Ah, sim. Então, todas elas. Até as partículas de interação que você mencionou. Eu acho que o ponto é que nem todas elas têm massa, que é o que a gente está pensando. É, porque a pergunta, lá atrás é assim, o que é matéria? E a gente está tentando responder isso até agora. O que é matéria? Afinal. É, a gente pode chamar todas elas de matéria. Enfim, não existe uma... Eu acho que em física hoje não existe mais essa preocupação em definir o que é matéria. Eu acho que, enfim, se você pensar em matéria, do ponto de vista de matéria que a gente vê no dia a dia, que a gente toca, que as coisas em volta da gente são feitas, ou que a maior parte da matéria observável no universo é feita, então você tem aí quatro partículas: o up, o down e o elétron e o neutrino do elétron. Quer dizer, as outras partículas, elas são muito menos frequentes no universo, compondo coisas que a gente chama de matéria. Certo. Mas eu acho que esse ponto de falar o que você pode tocar, quer dizer, coisas que podem ocupar o mesmo espaço ou não, é fundamental para você entender a classificação das partículas como ela é feita hoje no modelo padrão. Bom, a gente chegou no bóson. O que é? Bósons, como a gente falou, são partículas que elas são responsáveis por transmitir uma interação. Certo. Então, como é que o campo eletromagnético se propaga? Como é que corpos carregados se comunicam? Eles trocam alguma coisa, então eles trocam um fóton. A gente define que o universo, ele tem quatro grandes forças fundamentais, que é o eletromagnetismo, uh-huh, a gravidade, certo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Certo. Com essas quatro coisas, você consegue explicar de forma elementar todas as interações que ocorrem no universo. No universo, ok. O eletromagnetismo e gravidade eu entendo tranquilo. Agora, o que é a força nuclear forte e fraca? Então, vamos lá. A força nuclear fraca... Elas são difíceis de entender mesmo. Como tudo na física, né? Afinal... Não, então, elas são difíceis de entender porque elas não acontecem na nossa escala cotidiana. Elas acontecem em escalas de comprimento muito pequenas. Então, a gente não tem nenhuma experiência cotidiana assim que diz, putz, isso aqui caiu da minha mão porque a força nuclear tirou da minha mão. Não, isso não acontece, né? Então, eletromagnetismo e gravidade eu consigo observar o efeito. Faz parte do nosso dia a dia, exatamente. Isso. A força nuclear fraca você até pode enxergar no dia a dia, mas em algumas situações. Quando você tem um decaimento beta, por exemplo, de um átomo, isso ocorre por causa de força nuclear fraca. Ok, decaimento beta passa direto, não faço nem ideia do que é. Mas eu acredito em você, cara. Você falou com propriedade. Quando você tem um elemento radioativo que emite... Existem vários tipos de elementos radioativos, né? Alguns deles emitem partículas beta, que são, certo, simplesmente elétrons acelerados. O que causa esse átomo emitir essa partícula e se transformar em outro átomo, né? O que causa essa radioatividade beta é a força nuclear fraca. Então, aquilo que a gente pensa como radioatividade, tipo no acidente de Fukushima, que são as partículas radioativas decaindo e causando câncer nas pessoas, isso é causado por decaimento beta. Então, isso é causado basicamente pela força fraca. Força fraca. Então, essa a gente pode até ter uma noção, não no dia a dia, mas nos jornais, do que é. Certo. Agora, o Hulk seria... Fraco ou forte? Pô, Hulk é forte. Eu tenho que falar a língua do forte nerd, rapaz. Forte pra caralho, né? O que a força nuclear forte faz? É ela que mantém os quarks juntos, formando os prótons, os nêutrons. Ah! Tá certo. Não é a gravidade que mantém eles juntos, então? Não, a gravidade... Não, a gravidade naquela escala é absolutamente desprezível. Desprezível, é, exatamente. Então tinha que ter alguma outra força pra fazer isso tudo ficar junto. E principalmente pra poder ficar, fazer eles ficarem juntos apesar da força eletromagnética. Certo. Porque imagina só, dois prótons... São dois bichos carregados positivamente. Sim. Se fosse só pela força eletromagnética, eles iam se separar um do outro. Mas você não tem então... os nêutrons ali do lado pra dar uma... Ô, calma, gente, não fica assim, não. Mas mesmo os nêutrons, eles não seriam suficientes pra poder manter aquela bagaça junto. Certo. Então, por isso que você tem a força forte. Ela, a força forte é o que faz essa bagunça ficar toda junta, independente da força eletromagnética. Também não seria a órbita dos elétrons carregados negativamente que juntaria todo mundo. Também não, porque eles estão muito longe desse centro. Estão muito longe, sim, é verdade. Isso. É, uma vez alguém fez uma aumentou essa escala. Porque a gente, quando vê os desenhos representativos do átomo, você vê umas bolinhas grandes, né? E aí em volta tem outra bolinha lá com uma órbita que é o elétron. Mas na verdade, o tamanho e a distância deles, acho que se você pegasse... Acho que uma vez o cara pegasse um grão de areia e botasse no centro do Maracanã, o elétron estaria na... Na arquibancada, né? É isso, é exatamente essa escala. E aí e o tamanho mesmo do próton, do nêutron, seria o grão de areia e o outro grão de areia lá na arquibancada, longe pra cacete. Ah, então temos a força nuclear forte. É, a gente fala força forte pra poder força facilitar. Forte. Pra poder facilitar. Ela gruda os nossos queridos prótons e outros e outras partículas, certo? Isso, exatamente. E além dela, você tem a gravidade. Nesse caso aqui, a gente tá falando no modelo padrão. Então, o modelo padrão, ele se concentra em explicar eletromagnetismo, força forte e força fraca. A gravidade, ela não faz parte do modelo padrão. Ah, não? Ela é separada do modelo padrão, e então a gente, nessa conversa toda, a gente não fala de gravidade. Certo. Pelo primeiro motivo, ela é muito mais fraca do que as outras. Ah, ela é completamente mais fraca. Muito mais fraca. São números tão grandes que é até difícil você explicar de maneira leiga do que é. Uhum. Então, se você imaginar que... Peraí, você precisa de muita massa pra ter alguma gravidade. Você precisa... Vamos falar assim, se eu pegar a quantidade de vezes que a força da gravidade seria que ter mais forte, pra que ela ficasse tão forte quanto a força forte, seria 10 elevado a 70. 10 seguidos... 10 com 70 zeros depois. Excelente. Bom número. Então, você vai ver que ela é completamente desprezível comparado com o resto. Certo. Então a nossa conversa aqui, ela se concentra basicamente em quê? Entender como é que funciona eletromagnetismo, força forte e força fraca. Então o que você vai ter? O fóton, ele é o cara que vai propagar essa força eletromagnética. De outro lado, o cara que vai fazer o... que vai propagar a força forte são os caras que os físicos chamaram de gluons. Uhum. Porque eles colam os quarks juntos. Olha só esses físicos. Ótimo. Bom nome, gluons. E de outro lado, você tem os caras que vão propagar a força fraca, que são dois bósons, que é chamado o W e o Z. Isso é um pouco... abstrato pra mim já. Isso, é um pouco... Só um pouquinho. Qual a parte tá difícil aí? Vamos lá. Eu tô tentando entender o que exatamente é a partícula. É difícil quando você fala que, essa partícula, ele é um propagador de força. O que significa? Eu tô falando de uma bolinha de energia, é isso? Vamos dar um exemplo mais simples, assim. Vamos falar que eu pego o meu cinto aqui. Uhum. Então eu tenho um cinto na minha mão. Vou imaginar que isso aqui é o campo, que o cinto é o campo eletromagnético. Uhum. Agora eu vou pegar e vou dar um nó no meu cinto. Ok. Eu dei esse nó no meu cinto. Agora vocês estão vendo um calombo no meu cinto. Uhum. Esse calombo, ele não é o... Ele é um... Ele não é uma partícula, ele não é um pedaço de matéria. Ele é algo que aconteceu no seu cinto. Ele é uma bolota que aglomerou em torno do meu cinto. Sim. Então você pode pensar na partícula como se fosse isso. Você tem um campo que se propaga por todo o espaço e partículas são pelotas que se formam nesse campo. Ok. Então como o nó não é o nó é uma coisa que surgiu no meu cinto. Certo. Mas ele não é o meu cinto, ele é uma propriedade do meu cinto. E nem é um pedaço de matéria nova, ele é exatamente uma propriedade do seu cinto, uma coisa que aconteceu no seu cinto. Novamente, o que é difícil aqui? A gente está tentando utilizar noções do nosso dia a dia para explicar algo que não faz parte do nosso dia dia a dia. Seria muito fácil explicar matematicamente o que é uma partícula. Eu posso escrever para você as equações de um campo eletromagnético e falar assim, olha, essa excitação no campo é uma partícula. Uhum. Então, é muito difícil transferir isso para uma linguagem do dia a dia. Mas uma partícula é isso, ela é uma excitação de um campo. Aquele campo, ele aumentou um pouco a energia dele, aconteceu alguma coisa nele, ele está ali balançando. Esse balanço do campo é uma partícula. Na física moderna, não existe nenhuma diferença entre a descrição de partículas que têm massa e que não têm massa, partículas que são matéria ou não são matéria. Todas elas são coisas que acontecem com um campo. Então, um campo é algo que permeia todo o espaço. Então, o elétron é um campo que permeia todo o espaço. E os elétrons, as partículas que a gente chama de elétrons, são excitações desse campo do elétron. Então, o fóton é a mesma coisa. Existe um campo eletromagnético que permeia todo o espaço. As excitações desse campo são os fótons. Ah, então você está dizendo que existe, mais uma vez trazendo para o nosso dia a dia, é como se eu pegasse um mega lençol branco, daquele da propaganda do Omo. Caraca, tinha um que era impressionante, né? É? Tinha um que vinha de helicóptero, lembra? Aquele helicóptero trazendo aquele lençol branco. Aquele lençol é o campo. A porrada de dona de casa embaixo. Exato. Não, nesse caso eram as criancinhas pra sujar. Agora a gente tem que avaliar qual campo vai ficar mais limpo. E aí, em algum lugar nesse campo, por exemplo, vamos dizer que esse é o campo de elétrons, vão surgir pequenas excitações e essas excitações são uma partícula de elétron. É isso. Deve surgir isso. O quê? Excitações. No pano? aí só com o ovo mesmo. Tá bom. Mas olha só, esse campo que permeia todo o universo de cada partícula, ele é algo invisível e imensurável. É algo teórico, certo? Ou não? O silêncio é bom. Calor físicos. Veja bem. De fato, uma coisa um pouco intangível, não é algo. O que você mede desse campo? São justamente as partículas que são as estações dele. Sim, sim. Então é teórico, então, né? Então como você sabe que tem um campo eletromagnético? Porque você detecta os fótons. Certo. É mais ou menos isso. O que você espera é que, com essa descrição em termos de campos, você vai lá, faz um monte de conta. Essa conta te diz que uma certa coisa que você pode medir no laboratório vale tanto, e você vai lá no laboratório e mede, e se der esse valor, você, poxa, alguma coisa tá certa nisso aí. É assim que se faz ciência, aliás. É a base. Isso. É a base da ciência. Isso. A partir dessa descrição de que tudo é... A gente tá falando de um campo e tal, que foi feito o modelo padrão. Ele foi feito essa ideia que o universo é todo composto de campos. Alguns campos transmitem forças, outros campos são campos de matéria. Certo. E a gente escreve toda a teoria a partir dessas ideias elementares. Pra tentar descrever o quê? Esses caras, como a matéria funciona e interage. E esse foi todo o trabalho que foi feito ao longo do século passado na física de partículas. Tentar escrever esses caras e, a partir desses resultados, tentar encontrar essas partículas que foram previstas. Uhum. Então, quando você volta lá nos anos 70, um cara que chama Steven Weinberg, que foi o prêmio Nobel famosíssimo, ele teve, junto com outras pessoas, não o único, mas eles tiveram a seguinte ideia. Quando você analisa as equações de como funciona a força fraca e a força eletromagnética, você vê que elas são muito próximas. São equações muito parecidas. Então ele falou o seguinte, pô, e se essas coisas que são muito parecidas, na verdade, forem o mesmo campo, só que a gente tá vendo ele com caras diferentes? Foi a mesma coisa, por acaso. Foi a mesma coisa. Então ele fez o trabalho que deu o prêmio Nobel pra ele, onde ele conseguiu mostrar que essas duas teorias seriam a mesma. Uhum. São a mesma que a gente chama na física de força eletrofraca, que é a junção do eletromagnetismo com a força fraca. Isso. E daí que a coisa começa a ficar interessante e a gente começa a chegar no tema do Nerdcast. Você vê, olha a volta do caraca que a gente teve que fazer. Mais 4 anos de física e a gente chega no bolso. Exato. Aí você reclama pro repórter, escreve um monte de besteira no jornal. Eu tô perdidaço. Vocês têm uma ideia? Eu tô acompanhando a novela Avenida Brasil pelo Twitter. Música. A gente falou sobre a unificação de dois campos aí. Isso. Então, qual que foi o problema que o Steven Weinberg percebeu? Que para poder descrever essa teoria onde ele juntava as duas coisas, então ele ia ter o quê? Uma parte descrevendo o eletromagnetismo e outra parte descrevendo a força fraca, ele ia ter que escrever as equações de maneira que esses caras que passam a força, que são os bósons, o fóton a gente sabe que não tem massa, mas o W e o Z, que são os caras que passam a força fraca, eles não poderiam ter massa também. Certo. Ele percebeu isso. Só que a gente detecta que eles têm massa. Então daí surge um problema. Como é que eu posso pegar um campo que não tem massa e fazer com que ele ganhe, que as partículas deles ganhem massa? Ah, certo. Aí entrou o nosso querido bóson de Higgs, certo? Isso. O Peter Higgs foi isso que ele fez. Ele desenvolveu um mecanismo, um modelo teórico que permite com que esse campo interaja com essas partículas que não teriam massa e no final das contas elas tenham uma massa efetiva. É como se a gente enxergasse aqui de cima que agora aquelas partículas que não têm massa passassem a ter a massa. A se comportar como se tivesse. Mas esse movimento de ela uma hora não ter massa e outra hora ter, era algo mensurável já ou era teórico também? A gente via que essas partículas tinham massa. E o Steven Weinberg, ele pegou e fez um modelo onde elas não teriam. E esse modelo, ele melhorava, ele fazia previsões muito boa sobre coisas que a gente tava medindo. Entendi. Muito boa. E aí alguém falava assim, porra, galera, mas tem um ponto de interrogação aí no meio. Se um cara tá propondo que elas não têm massa em certo ponto, e a gente sabe que em outro ponto elas têm, como é que elas ganharam a massa? Isso, exatamente. Acho que, rapidinho, só pra dizer rapidinho por que que a gente sabia que elas tinham que ter massa, é porque existe uma relação entre o alcance da interação que uma partícula media e a massa dela. Quanto mais curto é o alcance da força, maior é a massa que a partícula que media ela tem que ter. E a interação fraca, ela tem um alcance muito curto. Então ela tinha que ter muita massa. Então ela não pode ser mediada por partículas massivas, não massivas. Elas não podem ser mediadas por partículas que não têm massa. Certo. Então, de repente, você faz um modelo que ele funciona muito bem e o único defeito que ele tem é que a partícula que media a força fraca não tem massa. E você não tem como enfiar a massa direto no modelo porque o modelo quebra. E aí você tem que ter um jeito dessa massa surgir dinamicamente no modelo. Ela tem que surgir como uma característica do modelo, não como algo que você faz com a mão. Ela tem que surgir como uma massa efetiva. E foi aí que o trabalho que o Higgs tinha feito um pouco antes desse trabalho do Weinberg entrava como um mecanismo de geração de massa. Só que ele não conseguia colocar ela no universo, é isso. Por isso ele chamava The Goddamn Particle, a maldita partícula que eu não consigo encontrar. É, detectar, é isso? Isso, a gente... Então daí que os caras fizeram? É, eles olharam e falaram, putz, se eu colocar esse cara aqui, eu matei a questão. A questão. O modelo vai fazer sentido e eu vou conseguir com isso explicar todas as propriedades que eu tô vendo no universo se eu achar esse cara. Isso. O que, na verdade, foi como um modelo padrão foi feito. Quando ele foi proposto, a gente não tinha enxergado nenhum dos quarks. Uhum. Daí, em 70, a gente enxergou o up, depois o down, e assim foi indo até em 90 e poucos que a gente enxergou o último quark dos 6 previstos. Certo. Então, tudo isso usando acelerador. Tudo isso usando aceleradores de partícula. Tanto que na descoberta do primeiro quark, tem um físico brasileiro que eu tive o prazer e o privilégio de poder conhecê-lo na França. Não trabalhei, mas ele tive um contato muito próximo com ele quando eu morava na França, que chama Roberto Salmeron. E cuidado, foi cuidado com o que você tá falando. Acabei de perceber. Cuidado com o que você tá falando, que nem não perdoa. Tô com sorte que o Azaghal tá vendo novela. Tá vendo novela. Escapei. E ele foi um dos físicos principais a ter trabalhado na descoberta do primeiro quark. Legal, lá no CERN. Bom. Então é um físico brasileiro aí que pouca gente conhece, mas tem uma das maiores descobertas, tá no grupo que fez uma das maiores descobertas da história da física. Temos aí um modelo que foi previsto teoricamente, né? Isso. No papel, no vidro. Todo físico gosta de escrever no vidro, que nem... fazer conta no, na janela? Porra, eu tinha a maior vontade de fazer isso. Nunca funcionou. Pô, se você for lá no Instituto na Física da USP, tem aqueles aquários que dividem as salinhas de estudo. A gente inscrevia em todos os vidros delas todas. Era moda, tá, da hora. Que legal, cara. Mas é mais pelo efeito mesmo, cara. É horrível ler o que tá escrito nele. Exato, aqui no Nerdhouse eu tentei escrever nossa lista de afazeres, né? To-do list na janela. Puta, ficou horrível. Não dá pra ler nada, cara. Aí, fica tudo torto, escroto. Mas fica bonito, fica bonito. Mas fica, o efeito é sensacional. É meio house, é uma coisa bonita. Ficou maneiro. Mas bom, aí, quer dizer, previu-se esse modelo, teoricamente. Depois, com o tempo, foi-se descobrindo empiricamente que todas aquelas previsões calculadas estavam corretas, né? Foi-se descobrindo, né, todas as partículas e tal. E aí empacamos na partícula maldita. Exatamente. O bóson de Higgs, que não conseguia ser encontrado. Porque o que acontece? Logo nos anos 70 foi descoberto o quark, os primeiros quarks. Então, os outros quarks, a gente tinha uma noção que eles existiam. A gente foi descobrindo os novos quarks, mas a gente só conhecia um quark. O que era a questão era essa partícula, que ela era muito diferente do resto, ela tinha um caráter central, e a gente não tinha nenhuma noção do que ela estava aparecendo. Então, antes da gente ir pra lá, Rafael, manda aquela tua analogia ótima do como o bóson funciona. Pra tentar entender como que o bóson de Higgs na massa para outras partículas. Tenta imaginar que o César Cielo vai nadar numa piscina olímpica, certo? Então, o César Cielo é um cara... Boa, você ligou com Olimpíadas, boa. Olha, e Bradesco podia estar patrocinando esse programa. Botou Olimpíadas, botou Bradesco. Então, o César Cielo é um cara extremamente apto para nadar, então ele interage com a água de uma certa forma, que um gordinho como eu, que nunca entrou numa piscina na vida, não tem a menor chance de conseguir interagir com a água daquela forma. Certo. Na verdade, é até uma falta de interação com a água, né? Porque ele nada da maneira que a água atrapalhe ele o menos possível. Agora, se eu tentar nadar, eu certamente vou ser um desastre. Eu vou interagir pra caramba com a água, eu vou espalhar água pra todo lado e não vou conseguir andar com a mesma facilidade. É mais ou menos isso, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. A interação com o bóson de Higgs, dependendo de como a partícula interage com o bóson de Higgs, ela vai se comportar como uma partícula massiva, como um cara desajeitado como eu andando na água, se comporta como se eu tivesse umas 3 toneladas. E uma partícula leve, ela vai interagir com o bóson de Higgs de uma maneira menos intensa, né? De forma que ele aparenta ter uma massa menor, né? A massa efetiva dele é menor. Então é como o César Cielo nadando, que interage com a água de uma forma particular, que faz com que ele pareça ter 200 gramas. É mais ou menos essa a ideia, né? Isso não é uma analogia perfeita, mas eu acho que é bem próximo do que tá ali acontecendo de verdade. Eu não entendi a analogia, mas sério. O que o Higgs é nessa, o bóson de Higgs é nessa analogia? Entendeu? O bóson de Higgs é a água. Ah, tá. Não tem como fazer uma analogia com máquina mortífera? Vamos lá, cara. Sei lá, vamos ver. Com máquina mortífera é foda. Não, cara, não. A ideia é assim, é a minha interação com a água que torna difícil andar na água, certo? É o atrito da água, é eu empurrando a água pra lá e pra cá que torna difícil andar na água. Então eu vou me mover devagar e eu vou tentar fazer força pra andar e não vou conseguir. Ou seja, eu vou me comportar como se eu fosse muito mais pesado do que eu sou. Então, as pessoas viam você assim, se estrebuchando, e viam o César Cielo, tipo assim, acelerado em direção ao outro lado da piscina, e eles falam assim, porra, meu irmão, tem que ter uma água aí. É exatamente isso. Errada. E eles até podiam até falar assim, mas sem saber que tinha água, eles podiam olhar o Cielo nadando, pô, aquele cara é levinho, ó. Olha como ele se move com facilidade. Pô, o outro... Apesar de pesar assim. Quase a mesma coisa que o César Cielo pesa. Daí o outro, olha o gordinho andando ali, coitado dele. Por que será que deve pesar muito? Por isso que ele tá andando tão devagar, é pesadão e tal. Aí o cara falou assim, porra, e se tivesse uma água nesse buraco aí? Aí tudo daria certo, né? E isso explicaria porque alguns caras aparentam ser pesadões, outros caras aparentam ser leves, apesar de que sem eles, todos os dois pesariam a mesma coisa. Boa analogia, é uma boa analogia. Agora então, interagir com o Higgs é fazer gordice. Isso. É, mais ou menos isso. Pô, e aí eu lembro que alguns anos atrás, quando inauguraram o LHC lá no CERN, a notícia era que uma das principais funções do acelerador novo, gigante, era encontrar o bóson de Higgs. Isso, exatamente. Porque o que aconteceu? Primeiro, foi construído o LEP, que foi o primeiro acelerador que o CERN, o famoso CERN, construiu. Uhum. Esse acelerador, ele foi responsável por encontrar o quase que todo... O que é CERN? CERN é o Centro Europeu de Física Nuclear. De Física Nuclear. Centre Européen de Recherche Nucléaire. Então, eles construíram o LEP, que foi um acelerador de partícula muito famoso, que foi responsável por encontrar a maior parte das partículas do modelo padrão. Na verdade, eu tô mentindo, ele foi construído em 89. Eu tô louco, confundi as datas. Mas ele encontrou as últimas partículas do modelo padrão. Foi lá que encontraram o W e o Z, né? Isso, foi lá. Uhum. Eles encontraram as últimas partículas do modelo padrão. E daí o que aconteceu? Tava tudo completo, só faltava construir, achar esse maldito bóson de Higgs aí. Então os americanos resolveram construir do lado deles um acelerador que chamava Tevatron, uhum, que ele tinha o objetivo de tentar encontrar o bóson de Higgs. Tevatron é nome de Decepticon, né? Total. Acho maneiríssimo o nome, né? Mas e aí? Os americanos tentaram? Tentaram. Foi desligado esse ano ou ano passado? Final do ano passado. Foi desligado? Tipo, nego fail? Mission fail? Eles desligaram? Acabou a verba. O equipamento já tinha uma certa idade. Então, ele tinha já... normalmente esses experimentos já são... Quando eles são construídos, eles têm um prazo, né? Uhum. Então, na verdade, o prazo do Tevatron foi estendido até 2011, e no final de 2011 ele foi descontinuado, né? Tentou-se adiar mais uma vez, tentou-se dar mais alguns anos de vida pra ele, mas foi, uhum, justamente na época de crise, então não... Podia virar um parque temático, né? Quantas pessoas pra girar naquela merda? E é um acelerador bonito, porque ele também tem aqueles aceleradores circulares, que ele tem um raio de 6 km também. Uhum. Então é uma coisa bonita, gigante, você vê de cima a região. Mas ele é na superfície? Não, ele é subterrâneo, mas subterrâneo. Por cima dele existem maquinários de refrigeração, tudo. Então você consegue ver de cima todo o raio dele. Legal. Bonitinho. E o LHC é o maior em diâmetro, né? O LHC, o que aconteceu? No final dos anos 90, o LEP, que foi o acelerador do CERN, ele já era muito fraco energeticamente comparado com o Tevatron. O LEP é aquele círculozinho menor que tem dentro do... Não, é o mesmo... no círculo do LHC. Ah, é o mesmo círculo. Ah. O LEP foi desligado, foi desmontado, eles aproveitaram o mesmo túnel e construíram um novo acelerador muito mais potente muito no mais mesmo potente, túnel. Potente, no mesmo túnel. Ah, mesmo... o túnel já tava lá, entendi. Caraca, agora, como é que você consegue vender um projeto desse, cara? Porque não deve ser barato, né, cara? É, o projeto do LHC originalmente custava 2 bilhões de euros. Ush. Acho que ele terminou no final com 8 bilhões a construção. Puta, caraca, e Diego não sabe porque que a Europa tá em crise. Puta que pariu, cara. Mais barato que o túnel do Maluf. mas se você for... Se você for ver bem, são 8 bilhões em 10 anos de construção, basicamente. Então, se você compara isso com o total do orçamento de ciência da União Europeia, não é tanta grana assim. O orçamento da União Europeia comporta esse experimento com folga, sem problema. Uhum. Essa é uma dificuldade de se vender investimento em ciência. São investimentos caros, mas quando você compara com orçamento de outras áreas da que o governo tem que investir e tal, não são tão caros. Ele não custou assim um porta-aviões, né? E o problema todo é que o pessoal hoje em dia é muito imediatista no resultado. Então você fala no investimento desse, né? Quer logo saber, mas pra que você vai mudar a minha vida? O que você vai fazer? Só que a ciência básica, que é o que tá começar a investigando, não é assim, você tá descobrindo pra descobrir. Sim. Depois que você descobriu e provou que o modelo padrão tá certo, isso sim pode te proporcionar inventar outras coisas, mas o objetivo principal do negócio não é inventar nada, é só provar que o modelo tá certo. Só a pesquisa científica gera resultado, por exemplo, a web foi criada no CERN, cara, e o objetivo da web, do protocolo do www, era simplesmente você conseguir compartilhar com mais facilidade trabalho científico. Trabalho científico, né? Então, de qualquer forma, essa pesquisa gera coisas, muda o mundo, mesmo que não seja diretamente o foco da pesquisa. A web é um belo exemplo disso. Pois é, eu já vi uma entrevista há um tempo atrás, não lembro mais com quem que é, mas é um dos caras que trabalha no CERN, que não é físico, ele é o cara que cuida dos computadores do CERN. Pô, eles conseguirem fazer a análise da quantidade de dados que eles receberam, os caras tiveram que fazer vários avanços de informática em termos de rede, de sistema de armazenamento. Sim, as redes gigabit, as redes de alta velocidade hoje foram desenvolvidas lá também. É, o volume de dados que os detectores do LHC gera é gigantesco. É comparável a fontes de dados enormes, como, sei lá, mercado financeiro, coisas muito assim. Muito mais do que isso, na verdade. É bem mais. Então, tecnologias para se lidar com a quantidade de dados que o LHC lida já estão sendo usadas por bancos, por exemplo, para lidar com o volume de dados que eles têm. Isso responde a toda a pergunta, né? É, o que que esse tipo de pesquisa vai mudar na minha vida? Já mudou, você nem sabe, né? É, só pra dar um número, a quantidade de dados que o LHC gera por ano, quer dizer, isso não é só os dados que ele gera, na verdade, os dados que são gravados nos computadores. Sim, porque eles fazem as pesquisas, né? Porque nego não analisa para em real time, que eles não são idiotas, né? Eles fazem a pesquisa, gravam tudo e vão analisar depois. Isso, e os detectores foram feitos de maneira que dados que a gente sabe que não servem pra nada, que dados que são de coisas que a gente já descobriu, a gente nem grava, eles são descartados na hora. Legal. Então, se for concentrar só aquilo que é gravado nos computadores, é estimado mais ou menos em 15 petabytes por ano. Quanto? Um petabyte é 1 milhão de gigabytes. Puta que pariu! Não, gigaterabytes. É então... 1 milhão de gigabytes. 1 milhão de gigas, é 1000 teras. 1000 teras é um peta. É. Isso. Quer dizer, é mais ou menos que o Facebook tem que hospedar de foto. Ou então 1 milhão de mega. 1 milhão de mega? Megabytes. 1 bilhão de mega. 1 bilhão de mega. Caraca. 1 bilhão dos nossos bilhões, é. São quantos petabytes aí? 15. 15 petabytes. Isso. Imagina quanto é que é um HD de 1 petabyte. Faz o cálculo aí. Eles têm 15. Bom, e aí o que aconteceu? É que agora, em 2012, eles terminaram a bateria de análises desde 2008, é isso? Isso, exatamente. Existem 3 grandes grupos que resolvem... O CERN é o lugar onde está o laboratório. Então, 3 grandes grupos se juntaram e construíram detectores em torno do CERN, do LHC. O Atlas, o CMS e o LHC-B. Desses 3... O Atlas e o CMS estavam focados em tentar descobrir o Higgs. Era a primeira tarefa deles. Uhum. Então eles ficaram todo esse tempo coletando informações. São detectores gigantes. Cada um desses grupos tem 1000 a 2000 físicos trabalhando neles, entre análise de dados, preparação de experimentos, análise de computação, para poder coletar esses dados e conseguir analisar eles. Então eles começaram a coletar os dados desde 2008. O que seria... essas informações para poder tentar encontrar o Higgs. No final do ano passado, houve um paper conjunto das duas colaborações que mostrou uma forte possibilidade da gente ter encontrado um pulo no gráfico. Quer dizer, se não existisse nada, o gráfico ia se comportar de tal maneira. Uhum. De repente, existia uma coisa que não devia estar lá. Sim, sim. Então, no final do ano passado, surgiu esse paper, o que, na verdade, foi... para a comunidade de físicos de altas energias, ali o Higgs estava encontrado já. Uhum. Mas eles precisavam ter certeza, é isso? Eles precisavam ter certeza. É. Então eles passaram o resto, eles utilizaram mais dados para conseguir aumentar a certeza do experimento, e foi isso que eles anunciaram agora no dia 4 de julho. Eles atingiram um nível de certeza de 99,9% de que aquele pulo é algo real. Então aquilo corresponde a uma partícula, não um erro de experimento. Certo, olha, e aí foi aí que o Peter Higgs chorou e o cacete, né? Isso, porque dado que ele já tá aí fazendo hora extra há alguns anos, ele realmente não achava que ele estaria vivo quando essa partícula fosse descoberta. Então, o Higgs encontrado, comprovado, até que, sei lá, negou. Que comprove outra coisa e tal. Teoricamente, agora o modelo padrão está completo, é isso? Isso, agora que. Do ponto de vista empírico, não falta mais nada. Mas isso significa que o modelo padrão então está confirmado como a forma como o universo funciona, ou a teoria de quase amanhã pode chegar e... Graças a Deus, para os empregos dos nossos colegas, existem coisas que não estão exatamente de acordo com o modelo padrão. Eu voto por graças ao Higgs. Existia uma esperança, não oficial entre os físicos, mas todo mundo conversava de corredor, que o Higgs, para ele ser o Higgs modelo padrão, certinho, o que aquele que todo mundo achava que o modelo padrão foi previsto lá pelo Higgs, ele teria que estar numa determinada massa de energia, um determinado range de energia ali. Uhum. Ele teria que ter uma massa de 128 a 170 gigaelétron-volts, né? Então ele teria que ter essa massa. Todo mundo estava esperando que fosse mais, porque ia ser legal, ia ser confirmava o modelo do Higgs, mas ia ser uma coisa diferente, então ia determinar que o modelo padrão não era finalmente a teoria mais esperada, era só uma aproximação, ia ter mais trabalho, mais funding para física em cima disso. Mas não foi, ele caiu bem dentro do range que a gente esperava. É muito difícil que ele não seja o Higgs do modelo padrão previsto. Existe a possibilidade, mas é muito pequena, acho que ninguém realmente acredita mais nela, mas existem dois resultados que são experimentais do início dos anos 2000, que é que os neutrinos têm massa. Essa foi uma descoberta. Pelo modelo padrão, os neutrinos não poderiam ter massa. Uhum. E que os neutrinos, eles oscilam entre si. Então você tem um neutrino vindo como um neutrino no elétron, de repente ele vira um neutrino do míon e ele fica trocando de um para outro ao longo do caminho. Isso aí o modelo padrão não prevê. Então a gente sabe que existem dois resultados que contradizem o modelo padrão. São resultados pequenos, uh-huh. A gente sabe como corrigir eles, mas dão esperança de que o modelo padrão não esteja completo. E tem um outro resultado que a gente, todos os físicos sabem: o modelo padrão não inclui a gravidade. Isso é essencial. Se a gente quer ter uma teoria que explique todo o universo, seria muito mais bonito se essa teoria tivesse todas as forças dentro dela. Certo. Tivesse a gravidade e todas as outras. E isso, você está falando da teoria de tudo, defendida pelo Stephen Hawking, por exemplo? Existem diversas teorias de tudo. A teoria de cordas é uma teoria que tenta explicar todas as interações da natureza, uhum, a partir de um conjunto de equações único. Existem outros que existem e tentam fazer esse papel também. Então, quer dizer, a descoberta do bóson de Higgs foi uma grande vitória para esse modelo padrão, para esse tipo de pesquisa, mas ele ainda não quer dizer que acabou a pesquisa na área. É como se o Corinthians ganhou a Libertadores, mas, porra, ainda tem o Japão agora, maluco. Exatamente. Você é campeão, beleza, todo mundo grita, mas porra, amanhã tu pode tomar um pau lá do Chelsea, né, cara? Tomar um pau. Existe uma lição interessante, uma lição importante aí, que é a seguinte: não importa quão preciso seja o modelo que você criou, quão abrangente seja a teoria que você criou, a princípio, para um cientista, ela tá a princípio errada. Devem existir situações que ela não explica, devem existir uma teoria mais geral que engloba ela e que explica outras situações. Então, a história da física é assim, a história da física sempre foi a história de, pois é, a gente tem uma teoria e de repente a gente descobre um fenômeno que ela não explica e a gente melhora a teoria, a gente descobre outro fenômeno que ela não explica e assim por diante. Então, o modelo padrão é a mesma coisa. O modelo padrão é um modelo extremamente preciso. Até recentemente, a medida empírica mais precisa que a gente tinha era a medida de uma grandeza chamado fator giromagnético do elétron, que era medida, sei lá, com 15 casas decimais de precisão, e batia com o cálculo do modelo padrão até essa 15ª casa. Certo. Então, quer dizer, é um modelo preciso pra caramba. Mas a gente sabe, a princípio, que ele tá errado. Existem coisas que ele não explica. Ele tá errado no sentido de que existem fenômenos que a gente conhece que não estão no escopo do modelo padrão. Mas o modelo padrão tá destinado a ruir diante disso? Ou alguém pode amanhã anexar um novo cálculo, um novo modelo ao modelo padrão? É que eles pegaram o maldito costume da biologia de terminar todo o artigo com "mais pesquisas são necessárias". Mas é assim que você garante seu salário, pô. Assim como ninguém vai usar o modelo padrão pra tentar calcular, por exemplo, sei lá, eu vou criar uma antena aqui pra fazer uma transmissão de rádio, eu não vou usar o modelo padrão pra calcular tamanho tem que ser minha antena? Eu vou usar o mesmo eletromagnetismo que foi descoberto no século XIX. Uhum. Então, assim como o eletromagnetismo foi descoberto no século XIX, que a princípio é um modelo que está errado, porque o modelo padrão é o modelo mais sofisticado, que inclui o eletromagnetismo como caso especial. Enfim, esse modelo está lá, ele funciona muito bem num certo domínio de aplicação. O modelo padrão funciona muito, muito, muito bem dentro do seu domínio de aplicação, que é explicar o que acontece em certas escalas de energia com o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Mas o que eu perguntei é o seguinte: alguém ainda pode anexar, se o modelo padrão não prevê tudo, mas alguém ainda pode anexar um novo tipo de pensamento, um novo cálculo para que o modelo padrão também observe todos esses fenômenos que ainda não foram anexados, por exemplo, a gravidade? Essas coisas que o Caio citou, as oscilações dos neutrinos e o fato que o neutrino tem massa, eu acho que elas podem ser incluídas como coisas a mais no modelo padrão. Agora, a gravidade, a gente tem que partir para algo bem diferente do modelo padrão. Eu acho que não tem muita saída aí. Porra, então os físicos estão em guerra agora. Existe guerra civil, né? Existem dois lados: Capitão América e o Homem de Ferro, cara. É modelo padrão, teoria de cordas, teoria de tudo e tal. Quer dizer que a força que inaugurou a física é a que é menos compreendida até agora. É a mais filha da puta até o momento, né? Mas olha só, eu quero saber o seguinte: a minha maior dúvida dessa história toda, o quanto verídico é o Tony Stark construir um acelerador de partículas na sala dele? Os primeiros aceleradores de partículas que foram criados são os ultrapassados tubos de raio catódico, que eram as coisas que faziam as TVs antigas funcionarem. Olha! Então, é um troço que cabe em cima de uma mesa. Claro que ele... Eu tenho então um acelerador na minha sala. Não, claro que não é verídico, porque não é uma forma de energia absurda que vai alimentar uma armadura que voa. Não, tipo, isso não dá pra fazer. Ah, é muito bom. Mas agora, do outro lado, tem um físico muito famoso, Richard Feynman, o físico talvez mais irreverente de todos os tempos. O cara é conhecido por... Quando ele ganhou o Nobel, os jornalistas pediram pra ele mandar uma foto pra ele botar no jornal. Ele mandou uma foto dele numa banheira de motel com três putas. Caralho. Que maluco. Então, e ele... tinha 12 anos, ele construiu na garagem da casa dele um acelerador de partículas bem razoável, já comprando material de elétrico no mercadinho do Caraca, bairro ali. Eu não acredito, então é possível, cara. Eu jurava que era do... Caraca, ele botou o escudo do Capitão América embaixo pra nivelar. Caraca, o Jovem Nerd, cara, ele não leva fé no Tony Stark. É muito triste isso. Agora eu quero saber, o quão verídico é o pai do Tony Stark colocar uma linha de pensamento na maquete da Feira Mundial da Stark Corporation pra fazer o filho dele, anos depois, criar um novo elemento? Ou um acelerador de partículas da sala? Aí eu já não sei.